Se não aguenta nem na raia cruza. Se prepara agora que o pai abusa. Pra matar no verso não preciso tá na Yakuza. Aqui é só progresso, cachorro voando igual raia abusa no jet girar. Sem desenrola veneno, já que sonha grande é o mesmo trampo de sonhar pequeno. Objetivos, não ficar no quase, pra sempre Santa Cruz. E umas modelo plus size, a rebeldia Sam invade. Slow down e far away, das que curte um caminho inside. Vontade e escassa, quem quer me disfarça. Não disfarça, quer fazer disso, então please faça. Eu venho de riff contra a fraude, tô pouco me fudendo pro que o Conan disse. Marca um bife pra mim na liga no caute, veloz, furioso, cheio de fome, eu sou Roman Pierce. Oh, me tromba na rua lá, a fita crua tá, eu vou tumultuar já. Pro AK, vaza, voa lá, quer uma rima pilaca from the streets? Voa lá! Junto cá o vitro sal, tô com o Flo e o Elibral. 13 de Jump, Marcelo, Gugu, DJ Colorado, uau. Faça seu verso, mas não venha aqui pra leiloar. O beat é uma mina e o sofinho igual da Eloá. Então demorou. Vamos ver quem vai enfrentar minha banca. Arruma treta de graça, então leva a linha franca. Nunca gastei tela, porque eu nunca tinha tantas. Meu pincel naquela mina deixou umas tintas brancas. Vai com fast flow, com cash flow, não mexe flow. Explosivo igual querosene, iluminando igual flash. Tu sente o peso desse verso legítimo, vem de dentro. Tipo orgasmo é algo íntimo, se não entende. É porque cê nunca provou. E é mesma fita de mina que transa, mas nunca gozou. Seu show é de boi, só em rodeio. Agita, eu até curto Cadillac, mas odeio a Rita. Na rua vi mano rimando com a alma mantendo o bang vivo. Vi também uns rimando contra o sistema auditivo. Aprendi o tempo, vai voltar. Tic tac tac tic. Escrevi três tracks no hard. Fiz hat trick, treta, me big pack. Big. Esses aí que se agora acho que se adora, tá mais pra Dora. Versus P, Papig, já estive longe. Tem mano tão útil pra cena quanto uma luz na casa do Steve Wonder. Mano, vou mandar real pra tu. No dia que tu quiser zoar seu trampo, eu te dou um chute no cu. Truco, às vezes um pouco cabreiro, não sonho só no travesseiro. Parceiro pra ser o primeiro, defendo igual bom zagueiro. Ataco que nem artilheiro e eu tô no rap pra ser mensageiro. Da cultura herdeiro, dos prisioneiros, do navio negreiro. Consigo o roteiro de dar trampo pro cobreiro. Moleque rueiro, mais um guerreiro brasileiro. No fio bem fileiro, inspirado igual pra e o Santa faz uma década, mostrando que resistência não é só peça de chuveiro. Yeah, Flow MC, Africa Kids Grill. Me viu de porra e porra, jogue meu corre porra. Libera gangorra e com a cerveja morra. Ponta de torre é o rumo, de finos traje honra. Aceita homenagem, vejo as bobagens, ideias de bagagem honra. Já fui miragem boba, desacreditado eu confesso. Algo renova visceralmente quando no fim eu me expresso. Quantos tiveram acesso, nego não tamo à toa. Nego não tumultua quando a batalha é boa. Respeito é além da rua. África que diz bota almoçando vem do Serra Trali. Lembro o caminho é difícil, mas ainda a resposta equivale. Os trap, as triplos, fake, as beats, rich, hit, cash, drink, sampa, fit, sem limite. Rimadores no apetite, amor fraterno, terra sagrada. Fertilidade nessa calçada, paga nada, pega nada. Pode colar na improvisada, tradicional, batalha real. Obrigado, rapaz RJ, inspirou a nossa semanal. Cena cultural, salvando da rota, da rota. Rima ele a rota, faz sua cota, longe de coisa errada. Isso conforta, colher da horta, reta conversa furada. A verdade zela, não dá de jão, é tudo nosso aliado. Vem na capela, palma da mão, sou fruto do solo sagrado. Plum!